62 autorizado, chama táxi 1170. Autorizado, quanto táxi 1170? Autorizado, pagou, pagou. Lima, Mike, chama na Quebec. Europa 084 to push back from the right for tech. Utilizado 6908. Azul 6908, complete a sinalização de torre 1895. 1895, 6908. Salvador, Azul 6908, boa noite, utilizada, Renave da ONU Zé. Azul 6908, avistado, QNH 10114, autorizado pouso, pista 90, vento 100 graus, no ONU. Autorizado pouso 6908. Então, Lima, você está aqui, não prossiga? Usado táxi, reporte na táxi e Oscar. Autorizado, Papapá Golf, até o Pátio 5, está na frequência livre, boa noite. Fólogo 1170 com 185 a bordo, 4 horas no de autonomia, pelo marcial para o táxi. Autonomia? 4 horas 5 minutos. Táxi está aprovado, está pronto, espera da 10, via parte ONU Índia, ponto de espera torre 1195, QNH 1014. Autorizado, parte Índia, ponto de espera 2195, voo 1175. Ô, Zé Juliette, aguarde para a cópia. Ok, aguarde 2 minutos de estacionamento, ok? Então é 3398, complete a sinal e chame torre 118, decimal 95. 395, obrigado, moço. Boa noite. 398, tá 4 milhas do 372. É 3398, avistado, que negar 1014, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Aguardando autorização. Eu sou a Renato. 1014, tá presente com a posição 367? 367-3891. 868, aguarde para o pushback. Marcelo, boa noite, Neves. Posso, Novembro Juliette, autorizado o funcionamento, só um instante de cópia. 169-08 no solo 59, libera direita, solo 121 no decimal 9. 219, o 6908, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, voo 1170, espera da 0. Voo 1170, mantém voo, espera. Azul 6908, Alfa Kilo Pate 3, posição 3 Romeu. Alfa Kilo Pate 3, 3 Romeu 2, ou 6908. Assim que era na Europa, ataque-se a retaguarda, ok? Ok, beleza. Era Europa 084 ground. We are now ready for Europa 084. Ok, stand by on your squawk, ok? Sorry. Stand by on your squawk code. We are for the Canada. Oscar November Juliette autorizado para Serra Bravo, Golfe Oscar, via rota do plano de voo, Zulu 8. Segue conforme, nível de voo 220. Decolagem principal 0, primeira curva à direita, sai da Arbor, voz voa Elefa. Transponder 5436, controle fazedor 120, decimal 8. Autorizado 220, a saída Arbor, Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo, após voa Elefa, Eco, Lima, Eco, Fox Alfa. 5436, Oscar Romeo Juliette, pronto táxi? Ok, só um instante, táxi. Ajuste no 014, vou em papo. No solo aos 05, libera direita, solo 121, decimal 9. 219, 3, 3, 9, 8. Então, chame na saída do pátio 3. Boa noite, na 3398, siga via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette vai chamar, na 3398. Salvo, gol 0098, puxa a cena. Estamos no 1. Desato 99, estamos no 0, desato 1, pista 3898. 13891 no complexo final, chame torre 11895. Torre 11895, chame 13891. No 098, já copiou? Já possui a autorização por gentileza? Ok, aguarde a autorização e puxo o back. Tem outro tráfego que está puxando esse setor, só um instante. Beleza. Zé Moura, Europa 084, we have traffic in front of us, so don't have to stop in the way, or we have to give way. Posso mandar uma Juliette, confirma posição? O senhor já entrou no pátio 1, sem autorização, prossiga até o ponto de espera agora, ok? Europa 084, as number 2, go ahead to hold and point. Yes, number 2, we go to hold for Europa 0-1. No 1170, decolar 206, controle 120, decimal 8. 08. Torre Salvador, boa noite, são 3891, uma milha do aviso 372, vai estar travado. Está 3891, avistado, que é legal no 04, autorizado ponto, estão a 0, vento 1, 00 graus, 129. Afirma, após a Europa, autorizado no 4, chame táxi. Vou passa o nome do Juliette na escuta. Mantenha a posição agora, a marcação do ponto de espera já está bem à frente, mantenha a posição. Chame a torre agora, chame o pronto para a decolagem. Afirma, 1895. Capitão Gosca, novembro, Juliette, mantenha a posição. Pronto, 098. Autorizado para Serra Bravo, Serra Golfe, OP 090, nível 370. Saída Buca, Jamos e Pá. No primeiro curva à esquerda. Transponder 5451, no controle Salvador, 120, decimal 8. Sendo autorizado São Gonçalo, 370, Buca, Jamos e Pá. Curva à esquerda, 5451, transponder 208. A guarda de autorização para pushback 1098. Esse guarda já está pronto, obrigado. Europa 084, Roger, maintain position. Bono 972, desça para 2500 pés, vou encerrar a vista 366, autorizada R9, reporte estabilizado. Desce para 2500, vou encerrar a vista 366, autorizada R9, reportará estabilizado, voo 1972. Tango Oscar, novembro e Juliette, autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Autorizado a alinhar, Juliette. 050, ajusta no 014. 050, no 014, obrigado. Direito 91 no solo 10, libera a direita, solo 21, decimal 9. 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Salvador, boa noite, tá 3891, ligou? Tá 3891, Alfa, Juliette, remoto 12. Alfa, Juliette, remoto 12, tá 3891. Alfa 084, clear the lineup and wait runway 10. Lineup and wait runway 10, eu passo direito. 868, direita via Índia, pode para a torre 1895, KNH 0104, bom voo. Do Pantera 1895, obrigado, boa noite. Corona 098, portão 1 não autorizado, chame táxi. Autorizado, chamar o táxi, Corona 098, obrigado. Bono 1, 70, chame Recife no 2685, até o número 2545. Confira a secundária? 125, decimal 45. Lembra Recife no 2685, 2545, boa noite. Salvador, Papatão, Oscar, Novembro, Juliette. Papatão, Oscar, Novembro, Juliette. Contato radar na decolagem, escuta via Arthur para o nível 220. Subi para o nível 220, cumprindo o perfil de, da Arthur com o Oscar, Novembro, Juliette. Alpha 084, clear takeoff, runway 10, wind 100 degree, 139. Clear takeoff, runway 10, a aeronave que chamou para reboque no portão 3, está na escuta? Positivo, aqui é o azul, Papa Juliette Vitor, aguardo. Papa Juliette Vitor. Ok, não esqueci, senhor, só estou aguardando a aeronave da Gol agora terminar de puxar no 01 e eu já autorizo, ok, pro Pátio 3. Boa noite, 68 autorizado, alinhar e manter pista no 0. Alinhar e manter a pista no 0, boa noite, 68. Dono 172, SM, identificação dessa via chegada a Mari para o nível 050, ajuste no 014. de 8 para o táxi, POB 129, alterna material 12,50 autonomia. Tchau. Europa 08 4, radar contact on departure, contact level 350 via Puka departure. Puka departure, file level 350, Europa 084. Estabilizado com 1975. 972, completa a flecha no torre, 1895. 1895, voo 1972. Torre Salvador, boa noite, voo 1972. Voo 1972, QNH 1014, continua a aproximação, aguardando pista livre. Prossegue a aproximação na sua escuta, voo 1972. No 228 após IPAP, desça para 2500 PES, ajuste no 014 e o voo encerra Vitor 366, autorizado a R9, já pode estabilizar. Encerra Vitor 366, 2500, 014. Voo no 228. Capitão Oscar, 9 da Juliette, informa o tráfego, 11 horas, 18 milhas. Rumo ao Nordeste, um Boeing 737-800, cruzando 075 em descida. Sente tráfego visual com o mesmo Oscar Maracete. 228, informa o tráfego 1 hora, 1,612 milhas, rumo Sudoeste, um Boeing, um Bravo Eco 9 Lima, cruzando 070 em subida. Boa, 228. Uno, uno, sete, dois, oito, tá. Tá, obrigado. No 972, autorizado pouso, pistão no 0, vento 1,00 graus, 1,29. Livre pouso, pistão no 0, voo no 972. Voo no 868, decolado 20, controle 120, decimal 8. 208, vou no 868, muito obrigado. Controle, vou no 868, uma boa noite. Vou no 868, contato radar na decolagem, suba via PUCA para o nível 230. Via PUCA para o 230, vou no 868. Oscar 9 da Juliette, confirme a prioridade para o destino. Quem está autorizado a voar direto de cima, Oscar 9 da Juliette. Trata, voa direto de cima. Voo no 172, informa o tráfego 1 hora, 28 milhas, rumo F1, Bravo Eco 9 Lima, cruzando 090, subida. Certo, voo no 172. Capatango, Oscar 9 da Juliette, informa o tráfego adicional 11 horas, 27 milhas, rumo Nordeste, um Boeing 737, cruzando 120 em descida. Salvador Europa 084, check in Puka, passing fly level 100, we may proceed direct to CPAP. Send fly level 084. Bye bye. Good. Alfa-Alfa 121-9. Alivara 121-9, voo 1972. Serra Visto 3, é meia da presente, desce para 4 mil pés de ajuste no 0 e no 3. Quando Serra Visto 366, 4014. Salvador, o gol 1972. Prato. 1972, Alfa, chamamento da Juliette. Alfa, chamamento da Juliette, gol 1972. Papai Juliette Lito, na escuta. Que é autorizado o pushback no portão 03, aguardando para iniciar o reboque até o pat 3, ok? Utilizado com a 228. Voo 228, cliente, complete procedimento terminal, pistão 0, reporte correção. Chame Torre 1 no 8, decimal 95. 895, obrigado. Voo 1172, desça para 2500 pés, ajuste 1-0 no 4, fiz a Renato, pistão 0, reporte estabilizado. Testa 2500, reportar estabilizado. Voo 1172. Decimal, que é uma guardana que está livre. Guardando, voo 228. Zero 98, decolado 24, controle 120, decimal 8. 08, boa noite. Ligou no 098, muito boa noite. Pouso, pistão 0, vento 100 graus, 129. Pouso no 0, boa 228. 098. Papai Juliette Vitor, pode puxar até o traverso do 4, a aeronave da Gol vai ingressar para o 1-0 e a Juliette após ser autorizada até o passe 3, ok? Europa 084, contact assist center, frequency 126.85, level 125.45. Salve, portão 1-0, Gol 1-9-22. Oi, Alfa Romeo 363, eu presente. Alfa Romeo 363, boa noite, 68. Oscar Novembro Juliette, chame Centro Recife, 1128.8, alterna 126.0. Boa. Juliette Vida, autorizada até o Pat 3. Positivo, Papo Juliette Vida, seguindo para o Pat 3. Uma 868, chama inicial para Recife. 1126.85, alterna 1.25.45. 2685-2545, boa noite, 68, obrigado. Luna 228 no solo 27, direita, solo 121.9. Direita 219, obrigado. Fono 228, Alfa Quilo Parte 3, posição é 5 Lima. 5 Lima, Alfa Quilo Parte 3, Fono 228. Vou passar a Juliette Vitor na escuta. Ok, na escuta. Confirme a posição que você vai para o Parte 3. Passaram para a gente no 3 Lima. Ok, a aeronave da Gol está ingressando agora, vai prosseguir para 5 Lima, ok? Dê passagem e após o seu prossegue para 3. Salvador, muito boa noite, Gol 1972. Gol 1098, chame-se a Recife, 126.85, alterna 1.25, decimal 45. 268, a primária? 2685. 385, obrigado, boa noite. Solo 1228? Prossiga. Acho que a gente passou posição 5 Lima, confere? Não tem visualização daqui, não tem informar. Posso checar com o fiscal, só um instante, mantenha a posição. Certo. prosseguindo aqui a posição 5 Lima, não, a gente não passou, ok? É, estamos corretos aqui no... Na... Ah, ok, sim. Papai Juliette Vitor, informe parqueado na posição, ok? Onde? Solo na escuta do Papai Juliette Vitor? Afirmo. Após a entrada agora do Goi, podemos iniciar o nosso curso. Afirmo, o Gol já ingressou, já está parqueado, pode prosseguir até a 3. Alô, Salvador, bom dia, Gol 972. Boa, Gol 972, Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão 4, Gol 972. Boa noite. 91-42, este é o controle de Salvador. A senhora identificação, desça para 2500 pés, ajuste 1013, direto Sierra Vita 366. Direto 366, descendo para 2300 pés. Lima Papá Papa Tango, via Flight 10 Route, First Airway, Upper 10, Flight Level 390, Puka Departure, Papá Uniform, Charlie Alpha Departure, After Depart Transition, Zulu India Papá Alpha Romeo Transition, First Turn to the Left, Call Code 5463, 120.8 Departure Frequency. Copy, Airport Kelsey, to first read the Lima Papa Papa Tango via Upper Zulu 10, Puka Depart Transition on Squawk 4563, initial ground flight level 390, after departure frequency 120 small 8, Airport Kelsey, 0-4. 120.8, correct, Airport Kelsey 0-4, coming right for pushback and step. Call it back for push and start. Let's go from the squawk 4563. 5463. 5463. Airport Portugal 024. Sorry. Pascal 024, send the 114 ready for Prussian start. Prussian start, from the right for attack. For Prussian start, call back for Pascal 024. Avião 142, livre Renato, sistema 0, reporte estabilizado. Controle estabilizado.